Sua música roda agora 93.7. Give me 5 more minutes, baby. I'm not finished loving you. I don't wanna end up when we're only just beginning. Give me 5 more minutes. Oh yeah, right now you just look too good to me. Fathom letting you leave. You got important places to be. Just please, not yet. Please, not yet. Give me 5 more minutes. Yeah, baby, I'm not finished loving you. I don't wanna end it when we're only just beginning. I don't wanna end it. spinning. Give me 5 more minutes. A melhor música todo dia, 93.7. Ei, tu que estás sentado aí, podes parar de olhar para mim. É que eu estou mal-humorada, não estou boa namorada. Só tu para me fazes rir, ainda com lágrimas na cara. Eu não sei se é a conversa que faz o tempo andar sem pressa. É como se eu, como se eu fosse um livro que tu sabes de cor. Nem sempre fazes sentido e eu não morro de amor. Às vezes quero que te cales, outras vezes que fales por horas. Dizes piadas sem graça e riste delas sozinho. Eu sou meio aluado e perco-me no caminho. Às vezes quero que te cales, outras vezes que fales por horas. Ei, tu que dás muito mais do que eu dou. Como é que a vida muda tanto e em nós nada mudou? Contigo sinto-me em casa. E eu que insisto em viver depressa, faço as malas e a viagem nunca mais começa. É sempre tu quem me acalma. Como se eu fosse um livro que tu sabes de cor. Nem sempre fazes sentido e eu não morro de amor. Às vezes quero que te cales, outras vezes que fales por horas. Dizes piadas sem graça e riste delas sozinho. Eu sou meio aluado e perco-me no caminho. Às vezes quero que te cales, outras vezes que fales por horas. Tempo que passa por nós os dois, os planos que a vida guardou para hoje podem ficar para depois. Eu só quero ficar aqui, sentada ao pé de ti, contigo a olhar para mim. Como se eu fosse um livro que tu sabes de. Nem sempre fazes sentido e eu não morro de amor. Às vezes quero que te cales, outras vezes que fales por horas. É como se eu fosse um livro que tu sabes de cor. Não fazes sentido e eu não morro de amor. Às vezes quero que te cales, outras vezes que fales por horas. Dizes piadas sem graça e riste delas sozinho. Eu sou meu. Às vezes quero que te cales, outras vezes que fales por horas. 93.7 Amadora, Lisboa. Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world, but fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder, all I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me, you don't need to remind me. Put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time, like a fever, like I'm burning. Did I cross the line? Well, good things don't last, and life moves so fast. I'd never ask who is best. of your mind and my eyes. 93.7. A sua música roda agora. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Oh. The way I breathe you in, hey. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. Oh. And I see you. There's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah. And I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more. We save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave it, call it torture. Remember when I couldn't hold her. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I get the feeling, so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore. You're right for me. Don't think you wanna know just where I've been. Oh, don't be distracted. The one I need is right in my arms. Your kisses taste the sweetest with mine. And I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. Todo dia, 93.7. A melhor música todo dia. Mas avança, estou-me a ver contigo a dividir a pista, a vida toda até ter casa, filhos. Eu quero ver se ninguém canso, canso. Eu, tu, viste amar, teus nunca me viste amar. Pensista, tenta. tocar, não pisar. E ela tenta avisar que já está tarde, presta atenção. Olha para o relógio, presta atenção. E eu a perguntar que horas é que são. Agora não interessa nada para a conexão. Quantos é que são atrás do teu passo? Diz-me, algum deles faz o que eu faço. Mas tu não vis futuro nisto tudo. E quiseres estar sozinho ou base andar. A melhor música todo dia. Falas tanto, mas tens a memória curta. Qual é o espanto se me tornei mais adulta? Dizem que as mágoas nos fazem crescer. E tu foste a aprendizagem que me viu renascer. O amor é cego e eu fui cega por ti. Não quis ver nada em vez de chorar, ri. Engoli mágoas para te ver feliz. Ouvi-te dizer coisas que nunca se diz. Carreguei a tua culpa como se fosse minha. A caminhada era para dois, eu fiz o caminho sozinha. Tenho alergia a quem despreza a minha companhia. Seja bem-vindo à minha lista de despedidas. Um, dois, três e foi de vez. Basei ainda mais depressa do que a tua sensatez. Contei um, dois, três e foi de vez. Um, dois, três e foi de vez. Um, dois, três e foi de vez. Basei ainda mais depressa do que a tua sensatez. Contei um, dois, três e foi de vez. Fui o teu lugar mais quente até me tornas fria. Davas letra a outras e eu fingia que não via. Ter-te perto de mim era tudo o que eu queria. Olha a ironia, sentires a solidão que eu sentia. Eu quero paz e tu nem sabes o que queres. Deixaste para trás respostas sem te aperceberes. Nada pode ser mudado até ser enfrentado. E eu fui contra tudo e todos sem teres reparado. Carreguei a tua culpa como se fosse minha. A caminhada era para dois, eu fiz o caminho sozinha. Tenho alergia a quem despreza a minha companhia. Seja bem-vindo à minha lista de despedidas. Um, dois, três e foi de vez. Basei ainda mais depressa do que a tua sensatez. Contei um, dois, três e foi de vez. Um, dois, três e foi de vez. Um, dois, três e foi de vez. Basei ainda mais depressa do que a tua sensatez. Contei um, dois, três e foi de vez. Oh, oh. Se encontras a resposta que te dei ao virar costas para poder ir mais além. Dispenso ver-te outra vez. Um, dois, três e foi de vez. Basei ainda mais depressa do que a tua sensatez. Contei um, dois, três e foi de vez. Um, dois, três e foi de vez. Um, dois, três e foi de vez. Basei ainda. Contei um, dois, três e foi de vez. Precisei de tempo para me curar. E tu usaste o tempo para tentar recuar. Muito obrigada, mas não te quero voltar a ver. Já fiz o luto, podes desaparecer. Agora chora, grita, vai para o teu mundo onde podes ser o rei. Espero que cuides bem de ti. Vou fazer o mesmo por aqui. 93.7 Só música que gosta. Darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping. streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stemmed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. A sua música roda agora. How long will I love you? As long as stars are above you, and longer if I can.

Everybody's talking about heaven like they just can't wait to go. Saying now it's gonna be so good, so beautiful. Lying next to you in this bed with you, I ain't convinced, because I don't know how, I don't know how heaven, heaven could be better than Amadora, Lisboa. All I knew this morning when I woke is I know something now I didn't before. And all I've seen since 18 hours ago, it's green eyes and freckles and your smile in the back of my mind making me feel right. I just wanna know, you better know, you better know, you better now. I just wanna know, you better know, you better know, you better now. I just wanna know, you better know, you better know, you better now. I just wanna know you. Everything has changed. And all my walls still painted blue, but I'll take them down and open up the door for you. And all I feel in my stomach is butterflies, the beautiful kind, picking up a last time. A sua música roda agora. Olha

I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about sete, a melhor música todo dia. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when 93.7. Só música que gosta. São 3:30, já adiei alarmes e fiquei na cama. Há algo que me puxa para trás e eu já não me sinto mais capaz. Estou de pijama e já nem sei qual é o dia da semana e não encontro a motivação para ir lá fora e vestir um blusão. Já fiz, já li todas as lições de quem é feliz e nada em mim parece melhorar. Enfim, só sei é uma hora. 93.7. Amadora, Lisboa. This is the last night. I wish I could stop time. It is what it is. I'm saying goodbye to you, the love of my life, like we didn't exist. I hope you find someone who makes you feel like you're good enough. 'Cause this is the last, this is the last bit of us. Stay in this moment, I just wanna hold it as long as we can. I'll always be looking for you in the distance, wherever I am. And someday I'll see your face in a crowded place and it won't hurt as much. 'Cause this is the last, this is the last bit of us. So goodbye my love. So goodbye my love. When I'm in the darkness, the sadness, it hits me when I think I'm fine. It's hard not to text you, have someone to talk to in the dead of the night. When I'm going under, you're always there to pull me up. But this is the last, this is the last bit of us. So goodbye, my love. So goodbye, my love. Cause this is the sound of me losing you, and this is the sound of you losing me too. My love. 93.7. A sua música roda agora. Aceitar ser o que não sou, isso não. Não sou de aço nem de betão, de carne e osso, sou tão mau do coração. E logo em ti eu tinha que encalhar um vai se pega solta em alto mar. Ter ou não ter a razão não devia ser sequer nossa questão. Não se muda do pé para a mão, nem se impõe à força uma opinião. Nos dias que te julgo derreter, já sei que qualquer coisa há de surgir, que logo nos fará desentender. Se para ti amar é ter-me sempre à disposição, apresento já a minha demissão. Apresento já a minha demissão. Com justa causa e sem mais volta a dar. Com justa causa e sem mais volta a dar. Com justa causa e sem mais volta a dar. Com justa causa. Ser ou não ser eis a questão. Aceitar ser o que não sou, isso não. Não sou animal de estimação. Dar a pata não é minha vocação. E logo fui contigo engraçar. Gelado tão difícil de trincar. É duro, mas é hora. Se para ti amar é ter-me sempre à disposição, apresento já a minha demissão. Apresento já a minha demissão. Apresento já a minha demissão. Com justa causa e sem mais volta a dar. Com justa causa e sem mais volta a dar. Com justa causa e sem mais volta a dar. Com justa causa e sem mais volta a dar. Com justa causa. Com justa causa e sem mais volta a dar. Com justa causa. E sem mais volta a dar. E sem mais volta a dar. E sem mais volta a dar. 93.7. Yeah. This is the end, this is the end, this is the end of me. Playing pretend that I'm available emotionally. I'm off of bins, going around bins, could be the death of me. I'm not ready, I'm not ready. Maybe I'm the best mistake you ever made. It sounds so fucking beautiful when you say my name. I'm praying to a god, a god I don't believe. The more I hide my scars, the easier I bleed. But maybe I'm the worst you ever had. Tell you you're beautiful, then stab you in the back. You're praying I'm the one, but maybe I'm a curse. The more you try to fix me, the more you make it worse. Could you love me at my worst? Could you love me, even though that it hurts? Could you love me, could you love me? Could you love me at my worst? Yeah. Don't try to call, do not disturb, I do not want to speak. This is the end, demons are friends, angels are enemies. I'm just a fool, stuck in the past, your worst memories. I'm not ready for you to forgive me. I know that I'm the best mistake you ever made. It sounds so fucking beautiful when you say my name. I'm praying to a god I don't believe. I showed you all my scars that I let nobody see. But maybe I'm the worst. You ever had, tell you you're beautiful, then stab you in the back. You're praying I'm the one, but maybe I'm a curse. The more you try to fix me, the more you make it worse. Could you love me at my worst? Could you love me, even though? You're praying I'm the one, but maybe I'm a curse. The more you try to fix me, the more you make it worse. Could you love me at my worst? Could you love me even though that it hurts? Could you love me? Could you love me? Could you love me at my worst? But maybe I'm the worst you ever had. Tell you you're beautiful and stab you in the back. You're praying I'm the one, but maybe I'm a curse. The more you try to fix me, the more you make it worse. Could you love me at my worst? This is the end, this is the end. 93.7. Quem dera que tudo pudesse ser como antes. Teu abraço com calor que me faz falta sentir. Como é que acabamos assim distantes? Tenho pensado em ti. Leio conversas que tivemos, quero voltar por instantes. Só vejo fotos que te tirei que ainda me fazem sorrir. Entristece-me já não te dizer tanto. Eu sei que ainda procuras por mim. E claro que eu queria que me ouvisses no lás. Podemos passear no cais. Aparece lá por perto se me mostrares sinais. Conexões tridimensionais. Tenho encontrado nem perto e a semelhança do teu toque. Ela arrepiada, espero que ela não me note. Deixem-me cair numa cama em que já ninguém sofre. Só para te esquecer com alguém que eu sei que não se importa. Não precisei, baby, andar à tua procura para te encontrar, Lily. E se eu falhei, I'm sorry. É que ainda não quero pôr fim na nossa história. Tu não falas, tu gritas e eu canto pra ti. Como é que não curtes o meu som, mas tens todos na playlist? Como é que não ouves a minha voz quando eu chamo por ti? Como é que estás, baby? Tonto. E se não for pra ti, eu não tenho no time. Podíamos voltar atrás. É que tu tens feito falta de amor à noite no meu quarto. E que eu quero, baby, é só tu que eu quero. Às vezes tento ficar só mais um pouco, porque a saudade bate de novo. Quem dera que tudo pudesse ser como antes. Teu abraço com calor que me faz falta sentir. Como é que acabamos assim distantes? Tenho pensado em ti. Leio conversas que tivemos, quero voltar por instantes. Só vejo fotos que te tirei que ainda me fazem sorrir. Entristece-me já não te dizer tanto. Eu sei que ainda procuras por mim. Quero, é só tu que eu quero. Não vejo fotos que te tirei que ainda me fazem sorrir. Quero, é só tu que eu quero. Tenho pensado em ti. Quero, é só tu que eu quero. É só tu que eu quero. A sua música roda agora, 93.7. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And why don't

encontrar saídas. Quando eu não sou jovem, batalho pela vida, porque aqui já não se brinca. Deixa-me alinhar os chakras, analisar o que se passa. Então não é para esquecer a quinta quando viemos do nada. Vou deixar a minha marca, deixar a pulha a minha casa. Deixa-me alinhar os chakras, analisar o que se passa. Então não é para esquecer a quinta quando viemos do nada. Vou deixar a minha marca, deixar a pulha a minha casa. Sim, flare, bam, paranga, tá paranga. Linha minha chave, deixa minha marca, faça grana em casa, tem quem amar. Se flare pampar, enqueta para um tinca. Linha minha chave, deixa minha marca, faça grana em casa, tem quem amar. E se flare pampar, a bamba na larga, te wagon camis, se fala pão, guarda, anda combina pra semana, só gana de gama, gana minha mente, jaga, relaxa, tranquilo, vira gangama, bambu de orgulho, minha mãe. Mundo da hora, nada que muda, alelia, na volante. Sabe acerto, sem marido é amar. Deixa a linha sonhar chakras, que tem tempo, muito menos pagar. Deixa-me alinhar os chakras, analisar o que se passa. Não dá para esquecer a guita quando viemos do nada. Vou deixar a minha marca, encher de orgulho a minha casa. Deixa-me alinhar os chakras, analisar o que se passa. Não dá para esquecer a guita quando viemos do nada. Vou deixar a minha marca, encher de orgulho a minha casa. A sua música roda agora. I'm not really jealous, I just can't stop scrolling down your wall. And I'm not overthinking it, I've just been going through it all. Tell me if you do the same, and if you do, do you get emotional? Really jealous, I just can't stop scrolling down your wall. Out of all these places, I run into you now. And after all these phases I've been going through, this is the worst time. Why you gotta look so good? Making it worse, making it hurt, making me realize it could have been us, it could have been love, it could have been easy, but we made it so hard. It could have been something. Todo dia, 93.7. A melhor música todo dia. was I supposed to know? This is how it's gonna go. Thought that if I put you first enough, we will last for sure, last for sure. Remember our first kiss was in a rental car. Now I kinda wish it was a hit and run. Crazy, I bet you'd get this far, but I was just young and dumb. 6 years gone down the drain. I guess I'm out to blame. I didn't know I'd be wasting my time spending my 20s on you. Spend my 20s on you. Thought I was learning myself, I was just learning you. Is anything black and white when you're barely 22? Hold on to you like a shirt to a sweater. Hung on to you 'cause I did. I just felt like time was running out. I can tell the ship was going down. I was so young and dumb. 6 years gone down the drain. I guess I'm half to blame. I didn't know I'd be wasting my time spending my 20s on you. Spend my 20s on you. I put my heart in. Don't get me started. Spend my time wondering why I spend my 20s on you. 93.7, a melhor música todo dia. Nem dá pra dormir. Penso em você a toda hora. Mas pra que tanta demora pra você voltar pra mim? Quando bate a saudade, o mar perde a vontade. As ondas secam de verdade e a praia começa a fugir. Que demora nos teus olhos quando olham para mim. Saímos juntas da escuridão. Quero sentir que não foi tudo em vão. Vamos dar um final feliz à nossa canção. Garota, teu olhar me devora. O teu beijo me nosso amor é o motivo da vida. Garota, teu olhar me devora, o teu beijo me solta, não quero mais nenhuma outra. Garota, teu olhar me devora, o teu beijo me solta, não quero mais nenhuma outra. Saudade 93.7. Só música que na gosta. Na primeira vez que você chorou bem na minha frente, senti meu peito vibrar tão estranho. Dali pra frente pensei mais na gente como um só. Da primeira vez que deitei meu corpo junto ao corpo teu, entrelaçando teu cheiro ao meu. Dali pra frente pensei mais na gente como um só. Não há mais nada que me refaça, que me carregue pra longe daqui. Não há mais tempo nem argumento que me convença a parar de sentir que eu te amo tanto, que viveria anos esperando sempre por você. Eu te amo tanto, que viveria anos esperando sempre por você. From the first night I woke up at your place, it felt right. I hoped and prayed it wouldn't be the last time, 'cause every day I wanna wake up right by your side. From the first kiss, somehow I knew it wouldn't be my last kiss. And you could show me everything that I had missed. And everything is good, we're living life with two as one. You got that something, something that makes me believe in that thing we call love. No, I have never felt like this ever. Now we don't say you and me, we say us, 'cause I love you so. You're all I live for. I'd wait a thousand years waiting for you, 'cause I love you so. And you're all I live for. I'd wait a thousand years waiting for you. Mas mesmo que o mundo acabe agora, que ao menos me este tempo pra dizer, enquanto sempre me fez feliz, mesmo sem saber que passam milhões e milhões de eras. Talvez eu nem precise entender. Não há argumentos contra meu peito vibrando te ver. É que eu te amo tanto, que viveria anos esperando sempre por você. Que eu te amo tanto, que viveria anos esperando sempre por você. Da primeira vez. 93.7. A sua música roda agora. Everybody got something, staring at the sky. I don't see nothing coming, thinking of my prayers. Maybe they were all misplaced. Good news I could use some. One man revolution. Hallelujah, take me to your, 'cause I'm lost alone again. my shoes. Can you see me coming? Right out of the blue, gonna hit the clouds running. Are you even there, or is all of this misplaced? Every time I bite my lip, you just lose your grip on reality. So you say, but you keep your distance. So you say, but you never lean in. I feel my neck, you break your sweat, and some holding patterns of energy. So you say, but you're being timid. So I say, I could be into it too, depending on you. Hey, hey, hey. So if you wanna talk, if you're left struck, if you want the gold, then you gotta shoot the puck. Oh baby, you can come and try your. Generous, my plans are tentative. Hey, don't use your friend like a personal representative. Oh, but then again, if that's what it takes. My eyes on you, your body too. Assessing all the things you could offer me. So you say, if you got a minute. So I say, I could be into it too, depending on you. Talk if you left struck. If you want the gold, then you gotta shoot the puck. Oh baby, you can come and try your luck. And if you wanna don't let it build up. I'll untie your tongue if your feelings get stuck. Oh baby, you can come and try your luck. If you wanna come, try your luck. Come, try your luck. Come, try your luck. You can come and try your luck. Try your luck, baby. Come, try your luck. Come, try your luck. Come, try your luck. You can come and try your luck. If you wanna come, try your luck. Come, try your luck. Come, try your luck. You can come and try your luck. I'll wait you, yeah, I'll wait you too. Ponto sete. Full moon, bedroom, stars in your eyes. Last night, first time that I realized the glow between us felt so right. You sat on the edge of the bed and you said, I never knew that I could feel this way. Love today can be so difficult, but what we have I know is different. Cause when I'm with you the world stops turning. Could I love you anymore? Could I love you?